Tango vai atingir 2000. Tango, Tango, Whisky, Serra Tango, autorizado final, reporte estabilizado. É, está com bom referência, tem autoriza descer para 1800. Autorizado o número 800 pés na 22. Tango, Whisky, Serra Tango. Papatango Lima, Kilo Zulu, a 5 milhas para Coral, serviço já está terminado, chame Nelson, 201. Que Serra Tango vai interceptar. Serra Tango, torre 1895. Tem 1895. Torre Salvador, o Papa Tango, Whisky, Serra Tango. Serra Tango, você ainda está na escuta do controle, a torre 1895. Ah, desculpa. O Whisky Serra Tango. Whisky Sierra Tango, então o senhor prossegue para cabeceira 17 ou prossegue para pouso 990? Ah, mas a preocupação externa vai para o 97, senhora. Sim, se reporta para o cancelamento do plano Whisky Sierra Tango. Tango. Para o cancelamento ingressar na base da 197, o Whisky Sierra Tango. Whisky Sierra Tango, plano IFR cancelado aos 26 e autorizado. Base pela direita 97, a porta final embaixo travada. Já abaixou e travou o Whisky Sierra Tango. Sierra Tango, livre pouso, pistão 97, vento 120 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 97, Whisky Sierra Tango. 520, prepara a saída PUCA, aguardando cópia. PUCA aguardando cópia. Ou 1897, bom dia, tá? Reclamação Charlie, tá no pole position 01 para cópia Guarulhos. 1897, bom dia, número 2 para cópia, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando. Da Eule da Bridge aguardando. Sierra Tango no solo aos 29, confirmando o 45. Ciente, autorizado para seguir até o 45, não me escuta até o corte, uma boa noite. Tango 3520, pronto, copo. 3520, pronto. Autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, Jamo e após direto Aracaju. Controle 120 decimal 8 e aciona 5052 no transponder. Autorizado em nível de voo 190 para Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, Jamo, após Aracaju. Controle 1208, transponder 5052 também. 3520. Chão 3520, correto, portão 3, chama pronto para o SMEC, acionamento. Chamada pronto, 3520. No 7, pronto, copo. Boa noite, 7. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20-8 e aciona 5061 no transponder. Guarulhos está autorizado, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita após a saída da El, Leda. Aonde intercepta Pesolo 1-6 e segue a rota do plano. 1208, controle 5061, transponder. Voo 1-8, 1-7. Voo 1-8, 1-7, correto, portão 1, chama pronto, spec, acionamento. Vamos chamar. Boa noite, 1-7, autorizado, reporta táxi. Livre, reporta, 1-8. Salvador, 3520, número 3, para Puxa e 3520, número 2 no setor, a nave da Gol já iniciou no 01, não me escuta aguardando. Aguardando, 1817, táxi com 187 a bordo. Estamos com 3 horas e 50 de autonomia e a nossa alternativa é o Galeão. 1817, táxi via Índia, ponto de espera, reporta pronto. Ajuste 1092 agora. Via Índia, 1092, grato, vai reportar pronto. São 3520, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da Gol liberada, setor a retaguarda, livre acionamento e puxa, reporta táxi. Coordena com a equipe de solo, após a aeronave da Gol liberada, retaguarda, autorizando puxa, acionamento, reporta para o táxi. 3520. Pronto no ponto 0, 1817. 1817, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 7 nós. Alinha e decola, voo no 1817. No 1817, decolado 240, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, gol 1817, decolado 640. Bom dia, gol 1817, contato radar, suba para o nível 360, autorizado letra. 360 letra, 187, obrigado. Para o táxi, 3520, POB 67, autonomia 1 hora e 53, alterna Recife. 3520, táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, reporta pronto, ajuste no 0-2 agora. Autorizado, táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, reporta pronto, 1-0-1-2, 3520. aérea pronta, TAM 3520. TAM 3520 autorizado, alinhar e decolar, pistão 90, vento 130 graus, meia dúzia nós. Autorizado ainda, alinhar e decolar, pistão 90, TAM 3520. Controle Salvador 187, pode chamar o Recife? Sim, pronto, Copa, Guarulhos 360. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5072 no transponto. 360, autorizando Guarulhos, decola 10, curva direita, da AEL, Leda, Bridge, Pêndulo 16, após a rota do plano de voo, 208, controle, transponder 5072, então 3399. TAM 3399 correto, para assinamento chame em 1-18-95. Obrigado. Tripe 5557. Paciente da Charlie, por gentileza, se aprova a saída para Campinas. Saída para Campinas da AEL Leda Bridge, o Tripe 5557. Quando você estiver aprovado o nosso plano, ele estará pronto para copiar. Obrigado. TAM 3520, decolar 250, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, boa. Controle Salvador, boa noite. Bom, TAM 3520, saída Pouca, cruzando 2200 pés. Para o 190. Nós estamos 3520, contato radar, foi para o nível 190, saída Pouca. Para o 190, no perfil da Pouca, 3520. Trip 5557, pronto, copo? Afirma, senhorita, pronto, 7. Autorizado para Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5077 no transponder. sintonizado no nível 360 para Campinas, Santo Frio da saída da EL. Decolando da 1-0 com curva direita, logo após Leda. Bridge, intercepta a 3-1 no meio. Compass rota. 208, controle, seu rodando. 5077. Trânsito, olha, 3557. Trip 5557, correto, portão 8, chama pronto para o Tá 3520, chame Recife, frequência 12685 e alterna 125465. 12685, 2545, 3520, boa noite. 3399-10. TAM 3399, autorizado, reporta, tá? Trip 5557, só um instante para iniciar no 08, aeronave da TAM já finalizando no 10, vai taxar a retaguarda, né? Me escuta guardando. Me escuta guardando, Trip 5557. Paulo Salvador na escuta, boa noite, na escuta do Oxer, né? Alfa Vitor Papá. Chamando a torre. Positivo, senhora. Bom dia, é o Avianca Alfa Vitor Papá, no solo mais 3, solicitando autorização de reboque para o pingue número 9. Confirmando, é do pátio 3 para o 09 do pátio principal. Positivo, senhora. Autorizado iniciar o reboque no pátio 3 e reporta para ingresso no pátio principal, Alfa Vitor Papá. Positivo, muito obrigado. Iniciando o reboque. Batendo a escuta, ok? Obrigado. Para o táxi da 3399 com 153 a bordo, alternando Galeão com 4 horas de autonomia. São 3399, táxi via pátio principal, Índia. Ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 2. Quando pronto na tela ainda, a contrata 3399. O trip 5557, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM retaguarda, livre para o espectacionamento, reporta táxi. Coordenação pessoal de solo, é boa da retaguarda. São 3399, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia nós. Decolagem no zero, até na 3399. Sete para o táxi, gabete 101, 4 horas e 10, alternando Ribeirão Preto. Trip 5557, taxi via parte principal, Índia. Ponto de espera, repórter pronto. Ajuste no 0, no 2. Agora ajustado no 2, autorizado via pátio. Já reportarei pronto para 5557. Pode esperar para o Charlie. Ingresso inicialmente via Índia para prosseguir após, posteriormente via Bravo, o 5557. Decolagem, confirmando da 3399. Afirmo, 130 graus, meia dúzia nós, então 3399. Aguardando. Trip 5557, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. E mantendo o zero. São 3399, decolado 213, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, bom dia, são 3399. Controle Salvador, bom dia, são 3399. Bom dia, são 3399, contato radar, sua para o nível 360, está autorizado, Leda. Para o 360 na Brasileira, até 3399. Vitor Papa, autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término. Positivo, senhor, obrigado. Alfa Vitor Papa, paciente. Ele pronto, mono zero. Início trip 5557, vento 130 graus, meia dúzia nós, livre decolagem, pistão no zero. Ah, obrigado, trip. JP 5557, decolador de Nomeia, controle 120, décima 8, bom voo. Controle Salvador 108, obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, trip 5557. Contato radar, suba para o nível 360, estou autorizado para desligar. Subida ao 360, proa de lidar, escrito 5557. Voe Bridge está presente, chame Recife na frequência 133.25. Bridge está presente, 133.25, 3399.